Homem, o que se humilha, Deus exalta. Por que falas assim deste homem, sem cessar? Dá pra ver que te sentes tão bem, só em falar. Mal deste homem, quando só ele sabe, só ele sabe. E não seria melhor ver que os homens são iguais? Se confundem, se perdem, se acham Deus é Pai. E quando achado, o Pai renova, coloca anel no dedo da roupa nova. Seria melhor de que Deus é maior e melhor que você. No seu trono perdoa e esquece e tudo vê. Imagine você que não viu, só ouviu comentar, sussurrar. Homem rude, a mensagem que prega não é de Deus. Homem, vem comigo depressa à casa do Senhor. Vem ouvir a mensagem da cruz, oh, mais amor. E ver que antes o que ouviu não deu atenção, ouve de novo, aprende, irmão. Homem, já não basta o que o filho do homem padeceu, humilhado, sofrido por erros que não cometeu. Morreu ali no lugar deste homem que tu humilhas. Cuidado, homem. Não seria melhor ver que Deus é maior e melhor que você. No seu trono perdoa e esquece e tudo, tudo vê. Imagine você que não viu, só ouviu comentar, sussurrar. Homem rude, a mensagem que pregas não é de Deus.